André Cedeiros, o moral de um coala. Chega seu vaqueiro, fizer a 40 e meia na Ariquilá. É o Pichere, Ariquilá, fizer o vaqueiro. Balança, fim, balança, vem, vai subir poeira. Forró pra ser bom tem que ser do interior. A volta vai chamando e a poeira levantou. As mina tudo doida, tudo querendo dançar. O paredão toca.